42, decolado aos 45, controle 1, na última 35, bom voo. 1935, grato, uma boa tarde. Leão no 45. Partilhado e pronto. Não é que a linha decola do 1-7, vento no 3-0 graus com o 1-1, né? Decolado aos 48, controle 1, 9 decimal 35, bom voo. 9 decimal 35, não é bem com mais. monitor do voo, Índia November Alpha. Te autorizado o voo local com toque arremetido em Veracruz, 1 no meu pé, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Controle 1-9-35, aciona 01-71, coteja. Responde 01-71. Responder 0171. Estacionamento correto, altímetro no 03, fracionamento torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar o táxi. 1490. Em número ao frio, isso não pode para táxi. Direcionamento, reporta para táxi, Wind número alfa. taxa 3P5490, tá com POB de 52, 3 horas e 40 de autonomia e alterna Maceió. 152 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18.95 com voo. Índia Alfa, ponto de espera 18.95.490. Boa tarde, azul 4065. Tá no box 9 para a prontidão da final. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Azul 4065. Tá, próxima ponte espera, próxima 35, passa na 0. 5490, a linha de colação no 0, 50 graus, 109. Livre a linha e decolado. 5490. Geral, só repassando a Oscar para ingresso. Quatro nove zero, decolado Zulu 701, controle 119 decimal 35. 1935, trip 5490. 649? Grande. Ali, ó, papapá. Isso é um nível pretendido? 240. Sem ser prevista da Eule da Ilhéus, aguarde cópia. Salvador Azul 4065, para o táxi, gabinete 127, autonomia de 4 horas e 10, autonomia liberal 3. Recente 127 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 18095, bom voo. Autorizado táxi via Índia, Alfa, ponto de espera no 0, torre 18095, bom táxi, Azul 4065. Ingressou o espaço aéreo controlado em Salvador e deve chamá-lo um novo conformemente, porém não tem autorização para ingressar ainda o espaço aéreo. Chame 11935 para coordenar o seu voo na região de Salvador. Autorizado Léo 240, Dael Leda e Léo, primeiro com a direita, 11935, controle 45050. Número 649 no GUI 02. Cotejamento correto, chama para pushback estacionamento. 935. Copiou? 2, boa tarde, Azul 4065, ponto espera 1-0-3. Azul 4065, boa tarde, a linha decola opção no 0, vento 1-2-0, grau 0-9-9. Autorizado alinhar e decolar no 0, Azul 4065. De November Alfa, decolador 06, controle 119, decimal 35. 1935, de November Alfa, terra regresso. Chame na frequência 119-35. 4065, decolador 08, controle 1 no 9035. 1935, 4065, boa. Controle 3154, boa tarde. 3154, boa tarde. Check-train, nível de pouso, pistão no 0, vento 1, 30 graus, 129. Abaixo trabalho, pouso na 10, 3154. Salvador, boa tarde. Eu tenho na minha 327, 520, filhão. tarde, 6327, autorizado Ilhéus, nível 220, via Golf 677, saída da EU, Lida Ilhéus. Decola 10, curva direita, controle 119.35, aciona 5065, coteja. 220 Ilhéus, Golf 677, na saída da EU, Lida, decolando 10, com curva direita, controle 119.35, transponder 5065, sinal 6327. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Câmara. Solo 3154, solo 1-6, livre direito, solo 121, décimo 9. Direito 219, 3154, legal. Táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette 053154. BIP 5626, boa tarde. BIP 5626, boa tarde. Reporte no externo, baixado e travado, ajuste no 012. No 012, reportará baixado e travado. 5626. Alfa Salvador, muito boa tarde, Otan 3172, sinal LF, pista 10, a meia dúzia de milhas do céu. Otan 3172, boa tarde, continue a aproximação, reporte no inferno, baixado e travado, ajuste no 012. 3172, ciente, ajuste no 012. Meia livre pouso que estão no 0, ventuno 50 graus, 109. 5626, autorizado pouso. Firmo, autorizado pouso que estão no 0, ventuno 50 graus, 109. Autorizado pouso, 5626. Salvador, boa tarde, Oceaner 6321, centro da informação Papá. Boa tarde, 6321, pronto para cópia? Pronto para cópia, 6321. Autorizado Brasília, nível 320, via Pêndulo 17, saída Bor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5073, coteja. Autorizado Brasília, nível 320, via Pêndulo 17, decola da 10, subida Arbor, transição Alefa, responde a 5073, controle 119.35. Eu peço uma gentileza, a gente já tem um pouquinho de tempo, você poderia tentar mudar o nível, coordenar o 380? A gente aguarde coordenação do nível, cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Padrão 38, obrigado, chamará. 5622. Pois bem. Salvador, eu vou lembrar o nome, feedback treinamento no 02. Autoridade, chama para o táxi. Ah, táxi. Livre pouso, pistão no 0, ventuno 20 graus, 129. 3172, ciente, exato pouso, pistão no 0. Solo Salvador 5626, boa tarde. Boa tarde, 5626, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5626. 3172, solo 24, livre à direita, solo 121, décimo 9. Muito boa tarde, Otávio 3172, liberando a... Boa tarde, 3172, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette, táxi 3172. 3321 autorizado agora, nível 380 Brasília. 380 Brasília, por 6321 a Chanel, muito obrigado. Batão, continua a aproximação, repete iniciar no chão travado, ajuste 1012. Ajustado 1012, baixar travado, é só passar. Táxi do Bono 649 com 88 a bordo, Salvador, 2 horas e 15. 0 a Salvador. Taxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, 8195, bom voo. 2012, 295, ponto de espera Índia Alfa, 649, obrigado. Taxi via Juliette para o portão 2, observando o banho da Gol, saindo do táxi. 172, vem se usar táxi via Juliette, portão 2. Salvador, acionar 6327, no gate 1, no fluxo de acionamento. Gente, aguarde. Aguardo 6327. Eu vou no 649. Vou no 649, mas você pode esperar dando 0. Até o ponto de espera, damos 0, 649. Salvador, voo 1807, bom dia. Boa tarde. Voo 1807, boa tarde. Continua a aproximação, repartindo o externo baixado e travado, ajuste no 012. Voltarei no externo baixado e fechado, 1012, voo 1807. Salvador, 6314, chanel estabilizada. Linha 314, continua a aproximação, repete no externo, machado travado. apontar a torre? O choque rádio da aeronave chamou a torre intensidade e clareza 1. Não consigo compreender. Patango, solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. Alisão, 219. Voltátil? A gente vem para Salvador, confirme. Autorizado 510, para o sul, aciona 01142, coteja. Grau 119. O Gol 807, baixado secado, passou externo, visual com campo, livre pouso. Gol 2, chame torre 18, decimal 95 para decolagem. Táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa. Na escuta? Eco Papatango, confirme, vai apenas parar no pátio 3 ou vai pernoitar? Eco Papatango, devido a obras no pátio 3, não há espaço disponível, segue para o pátio 4 ou para o pátio 5? Salvador, Xenero 6327, para o táxi com 69 a bordo, autonomia de 2 horas e 20 minutos, alternando Aracaju. Correndo pessoas a bordo? 69. Recente altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa, 1895, 6327, obrigado. Táxi via em frente, ingresso no pátio principal. Na Lima, chama a torre 1-9-95 para prosseguir. Prossiga. Eu vou confirmar por gentileza com a torre e horário do nosso pouso. Vamos abrir aqui nos movimentos, aguarde. Salva com 1-8-07, livrou. Táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, da Juliette, 1-8-07. Visual com tráfego na curtíssima da 10. Afirmativo, 649. Após o pouso do mesmo ali, mantém capturando 0. Após o tráfego na curta ali, mantém 649. Confirme, chegou como trip 5626. Afião, sim. Gente, 1722. 1722, grata. Na 6314, solo 34, livre à direita, solo 1219. guarde. Guardando, minha 389. Solo, minha 314. 7314, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa. 321, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 321. Salvador, cenário, boa tarde, cenário 6327, cenário do 1-0 pronto. Cenário 6327, boa tarde, ali mantém que é o 0-0. Ali mantém o 1-0, 6327. Tango, mantém a posição, vai dar passagem à viatura que vai ingressar no taxiway. Eco Papa Tango, mantém a posição. Calma, 07, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, não interfere. 649, decolador 36, controle 119.35. 0935, 649. É a população autorizada o ingresso na Lima, Mike, reportando aqui Quebec para cruzamento. Autorizado o ingresso na Quebec, na curva direita, o taxi é sobre a pista, até a parte 4, o Eco Papatango. Está fora do solo, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, decolando os 38. Confirma e prosseguir para Salvador? Afirma, intenção é o pátio do Graé. Quente no presente, parte final do GRE. 21140 graus, 109, ajuste no 012. É a terra. É 327, vai chamar o 1935, boa tarde. 6327, decolou 39, 119.35, boa. Boa tarde, 1935, 6327. Para o Grael, Yankee Serra. Pátio no solo controlado, vento 140 graus, 109. Reportará. Autorizado, chamar o ataque, minha 13-0. Papatão, ao estacionar a frequência livre. Pista Serra Solo 40, frequência livre. Salvador, Xané 6321, estamos prontos para o táxi com 103 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Goiânia. 2103 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 no noite, sinal 95, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera dano 0-3295-6321. Papatango 9, Oriente Mike, visual com o campo. Oriente Mike, continua a aproximação, reporte no final do 17, o ajuste no 012. Reportará no final do 17, 9, Oriente Mike. Salvador, boa tarde, azul 4462. Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação, repaixa inicial, baixada travada. Botará baixada travada, 4462. Lembrem que Mike, fomos tráfego a 2.100.